Azul 2712, observa a rolagem do Airbus da Tampa, após ali, mantém cabeceira no zero. Após a rolagem do Tampa, ali, mantém Azul 2712. Apenas confirme se nessa aproximação tem alguma interferência, se tiver alguma aeronave na sua frente. Afirmativo. Não pode ser não. Sim, grato. Bola 966, controle. Mais uma. Bola 966 previsto uma espera na posição ITAP devido ao tráfego do Jayce em aproximação para cheque do ILS. Já sim, vai preparar a ordem. Bola 966. Oi, Salvador, boa noite. Tem 3897 de cola, cruza 3. Tem 3897, contato radar, suba para o nível 320, autorizado tirar a Toledo. É Toledo, 320, graças a 3297. 712 autorizado, decolagem, pistão na 0, vento no 30 graus 08, nós. Decolagem, 712. DV52, curva à esquerda para o A275, limite radial 300 Salvador. Reduza para 200 nós, temos uma aeronave em 390 com mais 2 minutos para interceptar o final do procedimento da aeronave. Decolado 17, controle Salvador no 208. 208, boa semana. Salvador, qual a chance de coordenar a proa de Mótima, proa 3297, proa 230? Afirme. A proa de Mótima, proa 3897, por gentileza. Tem, está 3897, livre de desvios, aguarde cada noção para voar Mótima. Obrigado. Controle de Salvador, muito boa noite, Azul 2712. Azul 2712, boa noite, contato radar, suba para o nível no 70, após 2000 pés, autorizado direto Conde. Após 2000, direto Conde, 1970, 2712. Tá 3897 autorizado direto Mótima. Trato, senhorita, direto Mótima, tá 3297. 352, curva à esquerda pro A240, limite radial 280 de Salvador. Contato. A 050. Quantas ordens serão previstas? Prevista inicialmente uma órbita, o gol no 966. Azul 9020 estabilizado. Azul 9020, complete procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895. Oi, Salvador, boa noite, Azul 9020. Estabilizado o RNAVE visual. 9020, ajuste no 012, autorizado pouso. Funciona 0, vento 140 graus, 07 noite. 7, livre pouso, 9020. No 645, mantém ponto de espera, funciona zero. Está autorizado da presente curva esquerda interceptar para o padrão 3. Tem que repasse estabilizado. O 966 de esquerda, cruzando 070. Sente o gol no 966. Solo 23, libera a direita, chama solo 1211. Direita 1211, azul 9020. Na 3897, Sami Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 3. 251-251-2235-3897. Gol 1966 após rebloqueio em ITAP, desça para... Correção, voo em Serra Vista 366 após o rebloqueio em ITAP, desça para 2500 PES. O ajuste chama 012, autorizado para procedimento aeronave pista 10. Após ITAP, abriu a Serra Vista 366 para o procedimento aeronave da 10. O voo 1966. Dave 52, chame a torre em 1-1-8-9-5. Bora, obrigado, Dave 52. Dave 52. Prossiga, Dave. Final, para pouso final. Autorizado, pouso. Vento no 40 graus, 06 noite. Dave 52, torre voltou? Prossiga. Poderia confirmar o PAD que era prosseguir? Militar. Graças. 45 km, mantém cabeceira no zero. Mantenha no zero, 45. Passando Tia Victor 366, capitado, pista pista, gol 1966. Gol 1966, grata pela colaboração, complete procedimento, chame Torre, UNO 8, decimal 95. Torre 1995, é o gol 1966. Confirmando 1895. UNO 8, 95, gol 1966. Azul 27, ano 2, fitando um pequeno desvio à esquerda, aproximadamente uma milha só. Gente, o azul 27, ano 2, após o Voiconde. Voiconde, a possibilidade de coordenar, autorizar nível 150, nível final? Afirme? Solicita nível final 150. Gente, eu submantém o nível 150, azul 27, ano 2. 27, ano 2, obrigado. Salvador, gol 1966, passando via Victor 372, pista vista. Gol 1966, pode ser altímetro no 0 no 2, autorizado pouso, pista no 0, vento no meio 0 graus, 06 nós. Livre pouso, pista 10, gol 1966. Gol 1645, decolado 32, chame controle, 1208. 208. Bando 645, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, a voz 2000, país autorizado, direto Leda. 360, pois 2000, voz 2000, direto Leda, bando 645. É possível diminuir o trilho do papel? Pro 966, solo 34, libera a direita, chame solo 1211. Direita, 1211. Afirmo, 1211. Oceano 6201, autorizado a colagem, pistão 0, verso no 50, grau 06, nós. Oi, muito boa noite, Oceano 6209, eu quero ter um 0 para 1. Oceano 6259, ali mantém capoeira no 0. Azul 2712, confirme, tinha solicitado o nível final 150. Afirma, senhora. Está corrigindo agora devido a um erro aqui do equipamento. Está retornando ao 150, tá? Desculpa. E o Azul 2712. Zero 01, decolado 36, chama controle. 1208, bom voo. 608, bora. Sané 6201, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado direto Lisa. Ok, é o 360, depois direto Lisa, Sané 6201. Azul 2712, serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju 203, muito obrigado, boa semana. Também. Obrigado. Da decolagem, pistão no 0, vento no 50, grau 069. Decolagem, pistão no 0. Sou 1645, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 25, 1235, Sané 6259, decolado 39, chama controle Salvador, 1208. 208, obrigado, boa noite. Bom voo. Santana 6259, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 pés, autorizado Viraculeta. Paciente, 360, após 2000, boa letra, muito graça, 6259. TAM 3290, boa noite, autorizado direto de serviço 366, desça para o nível 050. Oceana 6201 no Chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 3. Ficou no 2835, vai. Sama 6259, Sama Centro Recife, 125, decimal 1, ao CERN 128, decimal 35. 251, 2235, questionnaire 6259, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Sam 3290, desça para 2500 pés, o ajuste chama 012, autorizado para procedimento da aeronave, que estão no zero. Obrigado, para 3, a linha decola, piso no zero, vento no meio, 0 graus, 0 meia noite. A linha decola, pista 10, tá 3, 2, 3. Três dois oito três, da Valda 50, chamo controle 1 2 0 8. 3 2 8 3 2 3 Arbor 1. 3 2 8 3, Arbor 1. 3 2 8 3, boa noite, contato radar, voltar ao nível 3 6 0, após 2 mil pés, autorizado direto elétrica. 360, após 2000, direto elétrica, o CER 3236. Estava dando boa noite, o Azul 2780, para essa parte da Zera. 751, ali, mantém que é 0 no 0. Ali mantendo 027 oitona. Autorizado a decolagem no 0, vento 160 graus, 069. Autorizado a decolagem no 0, 27, Azul 271, decolado 254, centro controle Salvador, no 208. 208, tem uma boa noite, até daqui a pouco. Obrigado. Controle Salvador, excelente boa noite, o Azul 2781. Azul 2781, boa noite, contato radar, chuva sem restrição, nível 160, após 2000 país autorizado direto Elefa. Após 2000 direto Elefa, exceção 160 sem restrições, Azul 2781. Sam 3290, complete procedimento, chame Torre, Uno 18 decimal 95. Para 2295, Sam 3290, bora. Oi Salvador, boa noite, Sam 3290, RNA, Sam 10. 3290, Agíssimo 012, autorizado pouso, 0, vento no meio 0 grau 05, nós. Autorizado por da 10, confirme como é que vai dar tempo. Está seca. Obrigado. SAM 3283, SAM Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Recife agora 288, alterne 260, SAM 3283. Dois, nove zero, solo 2201. 781, vai direto Conquista. Tá presente Conquista, azul 278. Torre Salvador, boa noite, azul 9021, no ponto espera, pronto. 21 na linha, decola 10, vento 150 graus, 06. Sem livre, alinhar, decolar, 210, azul 9021. A zona 021 na decolada, zona 0, chame controle no 208. 208, 902. Controle Salvador, é o azul 902. Azul 9021, contratada na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, direto Leda. 360 após 2000 letras. Chame Recife no 288, alterno no 260. Chame Recife no 288, alterno no 260. 1099, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 0. Ali manter no 0, voo no 099. Pula 099, autorizada a decolagem, pista no 0, vento, 160 graus, 04, noite. Vento, decolagem, pista no 0, voo no 099. Voo no 168, sem identificação dessa via chegada a Mari para 050, após a disposição de dados do programa Serra Vitor 366.